Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8 e verso 31. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos chegando na sexta-feira. Logo mais à noite já estaremos reunidos para o culto. E essa semana temos várias atividades no final de semana que está se aproximando. E hoje na programação, a convite nosso, o evangelista Ezequiel Nascimento, ele vai estar também trazendo aqui a sua palavra e convidando o povo de Deus para essas duas reuniões. Ele, como faz parte da direção do culto de sexta-feira à noite e também no culto da mocidade. Ele está trabalhando com o MAD junto com os demais líderes e ele está aqui para convidar a mocidade, o povo, os pais, enfim, os irmãos, os amigos, para essa reunião em nossa igreja sede aqui na Silveira Martins 506. A paz do Senhor, irmão Ezequiel. A paz do Senhor, pastor Geraldino. A paz do Senhor aos nossos milhares de ouvintes. Eu quero aproveitar esta oportunidade, pastor, que o Senhor nos concede para convidar a todas as pessoas para hoje à noite na rua Silveira Martins, número 506, aonde fica o nosso templo, para mais um culto da vitória. Eu digo mais um culto da vitória porque Deus tem nos dado muitos cultos da vitória abençoado. E hoje à noite nós vamos estar recebendo a presença de um evangelista de fora, ele está vindo ali de Terra de Areia, e nós cremos que Deus vai estar nos abençoando grandiosamente. Nós temos ouvido, pastor Geraldino, muitos testemunhos, estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo, estamos trabalhando ao lado do evangelista Geraldino Júnior, estamos felizes porque Deus tem sido fiel conosco. Eu quero aproveitar e falar sobre o Celebrai. O Celebrai é um evento que envolve a UMAD, então amanhã à noite vai estar acontecendo às 19 horas no nosso templo sede, o Celebrai, onde envolve todos aqueles jovens que participaram do retiro. O retiro foi algo que marcou a vida deles e a liderança da UMAD sentiu de fazer esse culto específico para aqueles que participaram no retiro. Vão estar ali muitos jovens contando aquilo que Deus fez, e nós sabemos que Deus fez muitas coisas maravilhosas nesse retiro. Então amanhã à noite, Celebrai, você que é pai dos jovens que estiveram ali, você também é nosso convidado. E depois do Celebrai nós vamos ter um momento de confraternização. Então nós deixamos aqui o nosso convite a todos e que Deus abençoe em nome de Jesus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta não é simplesmente quem será contra nós. Você poderia responder a essa pergunta: quem é contra você? A doença, a inflação, a corrupção, a exaustão, as calamidades confrontam e os medos nos aprisionam. Se a pergunta de Paulo fosse quem será contra nós, poderíamos listar nossos inimigos como muito mais facilidade do que lutar contra eles. Mas essa pergunta, ela é interessante. Ela diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdoe-me por um momento. Quatro palavras neste versículo merecem a sua atenção. Leia lentamente a frase: Deus é por nós. Por favor, pare por um instante, amado ouvinte. Antes de continuar, leia esse texto novamente em voz alta. Leia comigo. Peço desculpas à pessoa que está ao seu lado. Deus é por nós. Repita a frase quatro vezes. Desta vez, enfatizando cada palavra. Vamos ver você ser vitorioso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Seus pais podem ter se esquecido de ti. E como pode ter acontecido? E eu tenho a certeza que nesta hora estou atirando no teu coração. Não estou atirando uma palavra ao léu. Estou falando para o teu coração. Você que sente essa luta. Se teus pais podem ter se esquecido de você. Seus professores podem tê-lo ignorado. Seus irmãos podem ter vergonha de você. Alguém diz, esse aí é a ovelha negra da família. Mas ao alcance de suas orações, está o Criador dos oceanos, o grande Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu quero frisar mais uma vez, Deus é por você. Não pode ser, Deus não foi, não será, não seria. Amados, Deus é. Ele é por você hoje e neste momento, neste minuto, enquanto você está ouvindo esta palavra, não é preciso esperar em uma fila para voltar amanhã. Ele está junto de ti e ele pode, nesta hora, estender as mãos e te fazer vitorioso em Cristo. A partir de hoje, agarre-se e faça uma decisão de fé para estar do lado certo, para Deus ter condições de te defender. Se Deus é por nós, já pensou você na contramão de Deus? Ou alguém na contramão de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não tem força que se oponha ao poder da palavra, ao poder do nosso Deus. E eu encerro a programação deste dia, antes de fazer a oração, parabenizando a todos os pais que nesse final de semana estarão sendo homenageados nos cultos, nos templos, pelas suas famílias, e que cada pai possa receber essas mensagens como um alívio, como um lenitivo, como um embasamento, até mesmo para a sua fé e para a sua vida. E você, pai, receba o meu carinho e o amor de Deus sempre venha estar derramado no teu coração. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ter. Tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus e amado Pai que está nos céus, nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. Nós te louvamos pelo teu grande amor, pela tua palavra que é viva e pelo sentimento que temos de nos abrigar abaixo a sombra das tuas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, se tu é por nós, quem será contra nós? E nesta hora eu levanto a minha voz clamando em favor dos milhares de ouvintes. Nesta semana, os pais, as mães, ó Deus, as famílias que estarão reunidas nesse final de semana para um momento de confraternização, ó Deus, celebrando o Dia dos Pais, que a bênção de Deus esteja nos lares, nas famílias, e que as doenças, tanto de ordem espiritual como física, sejam banidas, porque tu é nosso socorro. Tu tem prazer nas nossas vitórias e nas nossas alegrias. Eu te peço, Pai Santo, abençoe a cada irmão que possa realmente estar caminhando com Deus, para que nada venha a ser Ó Deus, contra ele basta que confie, entregue a sua vida. E se as lutas vierem, o Senhor está conosco, nosso barco, para nos proteger. Tu não livrou José de ser vendido. Tu não livrou José de ser jogado numa cova, dentro de uma masmorra, mas o Senhor projetou ele lá. Tu não livraste Daniel da cova dos leões, mas tu entrou com ele. Os leões não puderam fazer-lhe mal, se Deus é por nós. Sadraque, Mesaque, Abidenego foram lançados naquela fornalha, mas lá estava Deus, o fogo perdeu a sua força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que eu me agarro nas promessas eternas e oro em favor dos meus irmãos, agora e sempre. Amém e amém.